Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 18 e as 20 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Olá a todos, começam aqui mais duas horas de Orelha Extra, através das rádios habituais. Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra e, a partir de hoje, também na Universidade FM, em Vila Real de Trás-os-Montes, com a frequência 104.3. Isto em Portugal, porque no Brasil continuamos na excelente Rádio UFSCar em São Carlos. Fiquem por aí. I'll take my chances on the road. On the inside, I'm an ocean, like a wheel set into motion into the storm. I'll take my chances. Da-da-da. I'll take my chances on the road. On the inside, I'm an ocean, like a wheel set into motion into the storm. I'm coming home, I'm coming home. Out of office is sold down the river. Every time I try to look into your eyes, an angel flies by. Baby, it's dumb, look what I've become, scum. A relic, a satellite. I was born bright, now I'm dark as a well. A kite washed up on the shoreline, and it's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here. Começamos estas duas horas de Orelha Extra da melhor forma possível. O regresso de Dan Bedjar com a sua velha aventura Destroyer, na incontornável editora que é Merge Records, novo disco que marca este 2015. Chama-se Poison Season. Dois temas, o já escutado Hell e de seguida The River. She despises the direction the city's been going in. She rises above it all, 'cause after all, someone's gotta go free and someone's gotta fall. Or the river, we'll be right back.

Não há muito pop rock a ser feito deste calibre nos últimos tempos, infelizmente. São os Divers, álbum estreia Hello, Hello, e desta vez escolhemos Wild Calling. E para apresentar por aqui também a seguir o projeto N1 Hell de Martins Rockies, a inaugurar este EP uma nova editora, a UIQ de Lee Gamble, chama-se o disco Wrong at Space, o tema é esse. Chama-se Stuck in a Cube. the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Já há algum tempo que por aqui não ouvíamos o sempre muito recomendável Johnny Dowds de Dance Your Wife on the Back of My Horse, ficou Poor But Proud. E o regresso de duas figuras históricas que estiveram à frente do Strobing Gristle, Chris Carter e Cosey Fanny Tutti, com Nick Voigt dos Factory Floor, são claro Carter, Tutti Voigt. O novo disco chama-se FX, o X entre comas, e o tema que já roda é F Equal 2.2. Estranha-se, mas entranha-se. Thank you. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Fragile goes the lakeside, and fragile goes the moon. In the sun, the riverbed, we were left it all too soon. And I walked you many places, I thought about you in between. Shaking in the aftermath, in a sleepless kind of sheen. Secrets and moving with the days. You staggered all your visits, and there was a new warmth in your face. And you said something too familiar can sometimes be the bane. Nameless but a lover, and you're completely mine, completely mine. Thank you. Ouvimos por aí um rumor que a carreira dos Centromatic já tinha terminado, mas não sei se será credível essa informação. De qualquer forma, o seu vocalista Will Johnson continua excelente carreira a solo. O mais recente trabalho chama-se Swan City Vampires, precisamente este, de onde acabamos de ouvir Call, Call, Call. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Esta é a primeira emissão a ir para o ar na Universidade FM em Vila Real, ao domingo, entre as 18 e as 20 horas. Não se esqueçam também que temos o nosso podcast em www.orelhaextra.com e o contacto eletrónico através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. São originários da capital do Líbano, Beirute. É um quinteto de músicos que dá pelo nome de Alif. O álbum tem como título Ainama Artama e o tema que por aqui ficou é qualquer coisa como Al-Kutba Al-Akira. E o regresso de Holly Golightly. Apresentámos por aqui o disco a semana passada, uma grande referência do rock and roll das últimas décadas, a senhora Holly Golightly. O novo trabalho chama-se Slow Town Now, de lá escutámos Stopped by Heart. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E grande referência, e também disco novo, e este já roda por aqui há algumas semanas, é o regresso de Robert Forster com Songs to Play. She's up and she's down in my town, and I see that it's tough hanging round. Then a change of events meant she's up and went. Oh, I'm so happy for you. I'm so happy for you. Mm-hmm. she is as she is, and that's true. And her eyes and her mood had turned blue. Then a change came about. There was joy and a shout. Oh, so happy for you, but I'm so happy for you, and it gets me so high to see you walk by with a smile, and it is perfectly clear we're both gonna be here for a while. Don't it make you smile? I'm so happy, oh, it's true. I'm so happy for you. I'm so happy. So happy for you, and it gets me so high to see you walk by with a smile on your face, and it's perfectly clear we're both gonna be here for a while. And now bags are unpacked, great to be back here in style. É o final desta primeira hora de Orelha Extra com Songs to Play, o novíssimo Robert Forster, I'm So Happy For You. Até o fim vamos voltar ainda a Over Rascalson, o álbum do norueguês Einar Yulum, para escutarmos Alt of Tolf e depois, possivelmente, Father John Misty, ou melhor, Father John Misty, When You're Smiling and Astride Me, de I Love You, Annie Bear. I sit the plan out of the window, kill out the atmosphere. I let the guys do love me up the land, the guys do love the land. Clock and I'm going to do, but he was working on the hill, he was working. Stand with me, love and shoot me. Oh, got those in my jeans. You see me as I am, it's true. Aimless, fake drifter in the honeymoon child mama. The Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 13 e as 15 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Back it on my knees. Speaking in tongues of washed out sun. Perfect clarity. I get so delirious. I think my sides will split. Standing on the sidewalk. Yeah. moths are rising on the wind, and the beast is pondering love, love, love, till the rusty nails grow dim. I can't seem to make you mine through the long and lonely night, and I try so hard, darling, but the crowd pulled you away through the ribbon and the rain, and the ivy coiled around my hand. So I lingered with the people in the silent August glade, but the rain has brought the night, and the night has brought the rain. I can't seem to make you mine through the long and lonely night, and I try so hard, darling, but the crowd pulled you away through the ribbons and the rain, and the ivy coiled around my hand. Desde há uns minutos que já estão com a Orelha Extra, segunda e última hora. Primeira emissão a ir para o ar na Universidade FM, a partir de Vila Real, em Trás-os-Montes, ao domingo, entre as 18 e as 20 horas. A frequência da Universidade FM é 104.3, mas continuamos cá em Portugal na Rádio Castrense, na Rua e na RUC, e no Brasil na Rádio UFSCar. Podcast em orelhaextra.com. Temos também Twitter e Facebook, procurem no Google. Começámos com uma das nossas bandas favoritas desde há bastantes anos, desde que editaram o primeiro disco. São os britânicos The Clientele, que estão de regresso, não infelizmente com um disco novo, mas sim com uma compilação que agrupa temas da sua carreira. Chama-se Alone and Unreal, The Best of The Clientele. Escutámos Since K Got Over Me e I Can't Seem to Make You Mine, e vamos ouvir ainda um outro tema, o inesquecível Bookshop Casanova, e quem não dançar com esta é um ovo podre. After all the lights go low, we find ourselves alone. We could be just anywhere, but no one's going home. You got my name. Pick up my number. O início da Orelha Extra, derradeira hora, canal auditivo suplementar, com duas das nossas bandas favoritas. Primeiro, os The Clientele, da compilação Alone and Unreal, The Best of the Clientele. Escutámos três temas. E, de seguida, também uma banda muito aqui de casa, não só ela, mas os seus projetos paralelos, como Life on Earth e The Amazing. Falamos dos suecos Dungeon. We'll be right back. qualidade essa é sempre muito alta para qualquer um dos discos dos suecos Dungeon. O novo chama-se Alasak. Ouvimos o tema título e este Frank's Cactus. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Voltamos a James Whipple enquanto MESH ou M-E-S-H do recomendadíssimo Piteous Gate foi Matty Imbib. Novo trabalho, como sabem, para Esther Balint, Airless Midnight. Care. I long, walking uphill. E há por aqui neste novo disco de Esther Balint uma autêntica Dream Team a acompanhá-la. Atentem só nos nomes: Chris Cochrane, Dave Schramm e Mark Ribot nas guitarras. Se estes nomes são desconhecidos para vocês, têm andado um bocadinho distraídos. Gente que costuma acompanhar John Zorn, Zina Parkins ou Zioa Latengo, por exemplo, ou então em excelentes carreiras a solo, como é o caso de Dave Schramm e Mark Ribot. E este último, não só solo, mas em myriads de outras aventuras musicais. Também o baterista Brian Wilson, que normalmente toca com Johnny Dowd, que por aqui já ouvimos hoje, e a fantabulástica Nico Case. G.D. Foster no baixo e Sam Phillips a fazer também harmonias vocais. O disco chama-se Airless Midnight e foi Long Gone, This Is War. Esther Balint. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man don't see how it on my lord? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. Os últimos minutos estivemos com a música do japonês Jun Miyake, ele que tem colaborado com muita gente ligada ao teatro e ao cinema, entre eles Brian Wilson e Wim Wenders. O seu último trabalho este chama-se Lost Memory Theater Act 2 e os temas foram The Locked Room e Echoes in the Mirror. E claro, prosseguimos com Dan Melchior's Broke Review, o último Lord of the Manor. Oh, What the hell is this place? são as despedidas das 2 horas de Orelha Extra de hoje. Primeiro programa a ir para o ar através da Universidade FM 104.3 em Vila Real, Trás-os-Montes, aos domingos entre as 18 e as 20 horas. Despedidas essas com Joshua Abrams, o seu regresso com este disco que se chama Magnetoception, o tema Translucent. Para o fim, vamos ter tempo ainda de escutar You Satellite, o último Wilco, Star Wars. Não se esqueçam, o podcast vai estar disponível mais tarde em orelhaextra.com. Está tudo dito por hoje. Tchau, até para a semana. Take a kiss like you.